Quem deve varrer o chão? Querida Julie, admito que sua observação está correta. De modo geral, presumo que as esposas farão o serviço doméstico, enquanto os maridos trabalharão fora de casa. Não se trata, no entanto, de um preconceito meu. É apenas uma tentativa de lidar com as coisas do modo como as percebo no mundo. É assim a divisão de tarefas dentro da maioria dos casamentos. Como disse antes, nessa questão, como em tantas outras, penso que você deve tentar discernir qual tema oferecido. Você e Michael precisam determinar qual a melhor divisão de tarefas para o seu casamento, levando em consideração seus talentos, temperamentos e circunstâncias particulares. Há maridos que cozinham, há maridos que acordam de madrugada para cuidar de bebês. E há esposas que se responsabilizam pelo pagamento das contas e questões bancárias. Só quem pode descobrir o que funcionará melhor para vocês são vocês dois. E ainda assim, podem ocorrer circunstâncias imprevistas que os obriguem a mudar de papéis. Se Michael adoecer, você terá de trabalhar para sustentar a família. Mais importante do que os papéis que escolherem é a disposição mútua para se adaptar a diferentes circunstâncias, de acordo com o tema que se oferecer no momento. Para se ajudarem, os casais devem estar à altura de cada nova situação. Apenas casamentos muito imperfeitos e, portanto, muito infelizes se desestabilizam quando há a necessidade de marido e mulher inverterem papéis. Por favor, escreva-me em breve, Lily.